ficar para trás. Aprisionado mentalmente, limitado, estagnado e impotente sempre. Acomodado, facilmente enganado, dominado pelo medo, sem conseguir superá-lo. Quem escolheu o caminho oposto da vida, vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta e nada assimila. Subi desenvolvido, regride sem aprender. Não tem a bênção de Deus, porque nele não crê. Sem fé sempre vai perder, e na lida alcançar. Refém da involução, subjugado será. Homem decadente, parado em meio ao tempo, sem nenhum propósito de progresso. Consigo mesmo, evolução. Marginaliza, exclui. Involução. Involução. Involução. Pensamento não evolui. Não tem respeito. É o defeito perfeito, insatisfeito. Vai fazendo tudo mal feito. Sujeito não toma jeito naquilo que ele tem feito. Nem esquerdo, nem direito. Vivendo faz sem conceito. Só crê no que vê. Sem alma, sem coração. Seguindo sem emoção. Anda pra trás na evolução. Não segue uma trajetória. Destrói sua própria história. Só perdas e derrotas. Vergonhas e vanglórias. Parado, calado. Vivendo como ignorante. Sem já não dá. Só regressão é constante. Sem estilo não trabalha. Não rana, não raciocina. As mina desbaratina. E os mano te abomina. Não vai prosperar, medroso aqui não tem voz, apanha da